estar em tua presença. Quem sou eu para estar em teu palácio? Quem sou eu para contemplar tua glória e oferecer meu coração a ti? É uma questão de te conhecer.